Controle Salvador Azul 435, boa noite, Papo 240, 160, chegada boa. Papo 235, boa noite, ajustou o altímetro no 0,3, desça para 4.000 pés, chegada bom. Desça 4.000, ajuste no 0,3, chegada bom, Azul 432. 138-5, passa nível 180, chama agora o centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. Chamar 251-3325, Recife, tá 3895, obrigado. Quatro, dois, três, cinco, desça para 2000 pés, via chegada Monte, e ajustou o altímetro no 013, informe no localizador. Sente, via chegada Monte, desça para 2000, no 013, ajuste autorizado, ele é, fechamento estabilizado, azul, 4235, confirmando ele é CP. Positivo. Controle, libera a velocidade para o 4835. O 24. conforme Guarulhos. É 3.3, 3.60 aprovado para Guarulhos, pronto, cópia. Confia. Guarulhos autorizado 3.60, via Pesuru 1.0. Tá até Tabaté para conforme. Decola da 10, curva direita da Eulia da Mótiva. 5.5.3.0, transponder 19.35, controle. 3.60, 10, direita da Eulia da Mótiva. Transponder 1.0, 5.5.3.0, 19.35. 3.3, correção na ponta de estacionamento, gate 04. Câmara. No final, para o serviço 4235. 4235, complete a aproximação, chama agora a torre, 11895, bom pouso. 11895, a torre, 4235, boa noite, obrigado. Boa noite, Torre Salvador, azul 4235, está baixando travado final da 1-0. Avistado, ajuste 1-0 no 3, livre pouso, pista 1-0, vento de proa com 4-2-3-5. Livre pouso 1-0, azul 4235. Boa noite, 46, cordial, boa noite. 1-2-4-6, boa noite, essa é a identificação, autorizado de chegada bom, se desça para 4.000 pés, estou time, 1-0 no 3. Para 4.000, bom, nós eram na 3, nós 2, bom, 2.4.6. 4235, solo aos 31, livre à direita, champão, 21 decimal 1. Mas à direita, confirmando 211? Afirmo, 211. 211, 4335, obrigado, senhor. 224, boa noite, a sua identificação da presente, voo direto mar e para a chegada, ajustou o altímetro no 093, desça inicialmente para o nível 050. 050, já voando mar, quando possível para o altitude, né, Azul 4235, boa noite, Lisão. Boa noite, 4235, Alfa Kilo Pátio 3, posição prevista 2 Lima. Alfa Kilo Pátio 3, posição 2 Lima. É, 224, mantém a proa de mar e reduz a velocidade para 250 mais. Controle de Salvador, boa noite, 3305. 3305, boa noite, ação identificação, voo é na proa de mar e reduz a velocidade para 250 nós, desça para o nível 060, estoutímetro no 093. Mare 250 nós, 060, 1013, é o 3305. 146, essa via chegada a Bonfi para 2010. Está o time, estou no 0-3, está no localizador, gol no 246. Informa na estabilizado para 2000, 246. Reduza a velocidade para 230 nós. 230 nós, reduzindo o sinal, vai reduzir para a aproximação devido a uma descrição em campo. Desça para 3.000 pés. 3.000, 6224. Seleção 04 autorizado, senhor táxi. Usando 095, prossegue a destino da 3305. 305, desça para 4.000 pés. 4.000 no 093, da 3305. Visual com a pista 1246. 246, completa a aproximação, chame Torres, 3895, bom pouso. 395, boa Páscoa. Aumente. Senna 6224, desça para 2.000 pés, informe no localizador, ajustou o time, então 0 no 3. 2.000 no 0 no 3, autorizado LF, é que foi na 224. Boa noite, Gol 1246, continue na aproximação, ajuste no 013, reporta quando vai já checar. Reporta não, 246. Passou externo, baixado para o lado, Gol 1246. Gol 1246, livre pouso, pista 90, vento 1-10 graus, 5 nós. Pois já pouso 90, Gol 1246. Senhor, boa noite, Europa 084. Europa 084, good night, stand by for copy just 1 minute. Tenho Copa Visto, Xane, 224. Controle Salvador é o Gol 1170, boa noite. Celera 6224, complete a aproximação, chame Torre 10895, bom pouso. 1895, obrigado. Fono 1170, sua identificação, autorizado chegada a mais, desce inicialmente para o nível 050. Hoje para o time, estou no 013, vigilância nada. 053, vigilância 10570. Então 3305, desça para 2000 pés, via chegada, informe no localizador. 2000, fumarei lock, 3305. Boa noite, Xan, 6224, 2 milhas para o externo. 6224, continue a aproximação, ajuste na 013, trabalho de telefone de pouso. 24. 32, confirme. Incrível, ciente. Táxi autorizado à direita via Índia, no ponto de espera 1895, ajuste 1013, boa viagem, 6293, 1935. Obrigado, opa. Alô, Europa 084. Go ahead, 084. Just one more minute, Europa 084. Solo 46, livre à direita, chame a solo, 2-1, decima 1, ajude a ver no meio de 2, se possível. Olha, vamos, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 6-2-2-4, ajuste no 0-1-3, vento 1-2-0, grau 4-9, livre pouso, pista 1-0, cheque tem. Positivo, baixado, travado, livre pouso, 1-0, chame a 2-2-4. Bono 246 na escuta do som. 6246 na escuta da torre? Não, senhor, na escuta. A posição seria no pátio 3, mas já ultrapassou aquilo. Então, prossiga no táxi via Alfa, Juliette, pátio 3, a posição 1, Romeu, do pátio 3. Alfa, Juliette, para 01 do pátio 3, gol no 246. Chené 6313 na escuta da torre? Tá pronto? A Lima tem capitão na Vera. A Lima tem, né? Chené 6224, solo 48, livre à direita, solo 21, decimal 1. Chené 211, vai livrar a primeira direita, Chené 224. Clear to Lima Echo, Mike Delta, flight level 370 via Upper Whiskey 50 until Mike Serra Serra, then Upper November 866, and then as a flight en route. Departure for runway 10, after departure left turn, Momo departure, Zilub transition, squawk 5532, Salvador approach frequency 119.35. Paulo, boa noite, Oxfam 6224. 6224 Alfa, reportante da Juliette. Alfa, 6224. Ok, Europa 284, we are clear to the destination Lima Echo Mike Delta. Initial climb for level 370, upper Whiskey 50 to Mike Sierra Sierra, upper November 866. Momo departure, after departure left to Momo departure, Ilubi transition, 5532, just walk. 119.35, Salvador approach, Europa 284. Pushback, post-quack, are you ready to pushback and set up? Ready to set up and push, Europa 284. Clear to pushback, set up, call me for taxi, Europa 284. All good, order. Torres, Salvador, boa noite, 3305, final X-ray estabilizado. 3305, muito boa noite, continua a aproximação, ajuste na 013, aguardando pista ali. Chené 6303, decolou em 50, chame agora o controle 1935, uma boa viagem. 1935, obrigado, boa noite. 3305, check train, por autorizado no 0, vento 130 graus, 4 nós. Abaixado e travando, livre pouso no 0, 3305. Boa noite, 6313, boa noite, contato radar sul, nível 360, perfil da El. 360, pode voar direto, Leda? Direto, Leda, 6224, Alfa, Juliette, portão 3. E portão 03, 6224. Dan 3305, solo 52, livre à direita, 1211, solo. Direita, 1211, 305. Muito boa noite ao TAM 3305, Livron. 305, boa noite, Taxi Via Alfa, reportante da Taxi Juliette. Taxi Via Alfa, reportante da Juliette, 3305. Sônia, voo 1170, tá autorizado, direto. 170, reduz a velocidade para 190 nós, desça para 3.000 pés, aguarde autorização para interceptar o localizador. Sente, 190 para 3.000, aguardando, 1970. Estabilizado o localizador, campanha. Completa aproximação, chame agora a torre 10895, bom pouso. Tá, obrigado, 777, coisa 1170, agora sim autorizado a interceptar o localizador, desça para 2.000 pés do explotímetro no 093 e informe no localizador. Gente, desceu para 2.000, autorizado o curso, então o 1170 vai te chamar estabilizado. Salvador, boa noite, Tribuno 8, 38. 1, Tribuno 8, boa noite, ajuste na 013, continue na aproximação, reporte quando baixar de checado. Já baixou e checou a cabeça. Repouso no Tribuno 8, vento 120 graus, 5 mais. Prezado, Tribuno 8. Fazer reforma, take position AB em gate 6. Mantém posição AB em gate 6, para fazer reforma. No localizador? Estabilizou o gol 1170. Reduz para aproximação, chama agora a torre 10895, uma pouso. 1895, o gol 1170. Torre Salvador é o gol 1170, boa noite. 1170, boa noite. Ajuste a 0 no 3, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardo a autorização, 1170. clear taxi by April 1 India, on holding point, maintain position, call tower. One more needed, small 95, altimeter setting 1013, have a good flight. We are cleared via India to the holding point, only 1 0 contact tower, 118.3. O ajuste 1-0, 1-3, vento 1-2-0 graus, 0-5 nós, tem pouso autorizado, pista 1-0. Livre pouso. Da Juliette. Alfa, reportante da Juliette. Boa noite, boa noite. Zero solo aos 01, direita no 211. Direita no 211. Boa noite, 1170. 1170, boa noite, taxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette. Voo 1888, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, voo 1888. Ground, this is Europa 284, please confirm the tower frequency. 118, decimal 95, Europa 084. 118, Europa 084. Voo 1, this is Europa 284, holding point runway 10, ready for departure. 084, clear to line up and take off runway 10, wind is 1 degrees, 5 knots. Clear to take off runway 10, runway 284. Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10. Quadrilla Explorer Airborne 04, contact Salvador Cruz, 3319.35, have a good flight. 119-35, Robot 084, bye-bye. Good evening, Robot 084, climb into flight level 370. Robot 084, good evening. Radio contact, climb back level 370, forward departure. Okay, forward departure 370, Robot 084. Any chance to shortcut to Como? Salvador, bom, 970, informação alfa, lembrou 390, cruzando 870. Tono 970, boa noite, essa identificação, autorizado chegada a mais, isso para o nível 050, estou o time, estou no 093. 0-1-3, chega na margem, até o 0-0-1-9-7-7. Aeropa 08-4, fly heading Magnum. Aeropa Magnum, Aeropa 08-4, obrigado. Brasil 84, Flyhead Magno, Mike Alpha Golf November Oscar. Ok, do Magno, Mike Alpha Golf November Oscar, continue. controle Salvador. Yeah. Mastock level 110, contact now, receive center, frequency 12545 or 12685. 12545 or 12685, confirm? Pressure, 12545. Okay, 12545, Europa 084, Africano.